Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nesta terça-feira, nesse segundo momento, onde nós somos chamados a rezar pelos doentes, eu acabei, né, rezando a oração dos doentes, inclusive eu recebo muitos pedidos, pessoal, padre, manda para mim essa oração que o senhor faz, olha, você que me acompanha na Hora da Misericórdia, eu tenho um jeito de mandar, eu não consigo atender todos os e-mails em particular, então o que eu faço? Atenção, equipe. Toda quarta-feira eu mando um boletim online. Um boletim online. Que é isso, padre? É assim, você cadastra lá no site o teu nome, preenche do lado dos testemunhos. Vamos parte por parte. Calma, padre. É assim, você vai www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você vai ver vários testemunhos. Do lado, estou vendo aqui na minha tela. Quero receber o boletim online. Você preenche, mas preenche todos os dados. Toda quarta-feira eu mando um boletim para você com material exclusivo. E amanhã eu estarei mandando a oração da misericórdia em favor dos doentes. A oração da misericórdia em favor dos doentes. Porque muita gente me pedindo, inclusive da grande São Paulo. Quando eu estive em São Judas Tadeu, várias vezes as pessoas me pedindo, padre, essa oração é muito bonita para rezar com os doentes. E é, não é só bonita, não, é forte, é confortadora. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Márcia, ouço pela Rádio Patos, de Patos de Minas, Minas Gerais. Dia 3 de junho, recebi a notícia que meu pai estava com câncer tão avançado na próstata que não tinha jeito de fazer cirurgia. Mandei celebrar a missa para Jesus Misericordioso aos domingos e rezar o Santo Texto da Divina Misericórdia todos os dias. No dia 3 de outubro, tivemos o resultado de novos exames. Meu pai tem 88 anos e o médico disse, pela idade do seu pai, a próstata dele está ótima. Obrigada, Jesus Misericordioso, pelo milagre recebido na Hora da Misericórdia. Amém. Amém, amém. Eu também louvo muito a Deus na Hora da Misericórdia. Por isso, eu sempre digo, reze todo dia. Povo de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender. Isto é Marcos 3, 31, 35. Marcos 3, 31, 35. Em nossas almas acendei. O amor, o amor de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui a mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, este é minha mãe, estes são meus irmãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não interprete errado esse texto, pensando que Jesus foi mal educado com Nossa Senhora. Não foi, não. Ele fez um tremendo num elogio. Quando ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam e vivem a palavra de Deus. Nossa Senhora, muito mais do que mãe, ela foi mãe, mas ela foi antes discípula. Discípula de Jesus, e disse: eis aqui a escrava. Eis aqui a serva. Por isso Jesus diz: o laço que eu tenho para com ela é um laço de quem serve a Deus. Filhos e filhas, toda terça-feira nós rezamos pelos doentes. Intercessores, vem comigo em oração. Vem comigo em oração. Inclusive, se você tem alguém doente: padre, mas mora tão longe, eu estou aqui na capital, mas tem gente que está longe. Pega a foto. Padre, eu estou aqui no interior, o pessoal está na capital. Pegue a foto. Se não tem foto, fecha seus olhos e traga o rosto da pessoa e diga: Senhor Deus, seja a enfermidade do corpo, problemas nos órgãos, seja enfermidade física, ferida aberta, mas também, Senhor, as enfermidades psíquicas, afetivas. Cura, Senhor, onde dói. Cura e tira essa mágoa, ressentimento, Senhor. Essa pessoa que está em depressão, essa pessoa que está com bulimia, essa pessoa que está passando por anorexia, síndrome do toque, tira, Senhor, essa tristeza profunda, essa depressão que está matando, Senhor, essa insônia que está tirando a paz. Senhor, onde é? Não posso ir. Senhor Jesus, que passaste pelo mundo fazendo bem, toda terça-feira nosso joelho se dobra e clamamos a vossa misericórdia sobre os enfermos, aqueles cujos nomes apresentamos. Mas há tantos, Senhor, que estão lá jogados numa cama, sem recursos, sem condições de comprar um remédio, esperando a vez para ser atendido. Senhor Deus, médico dos médicos, conforte, alivie, ajude. Jesus, esteja ao lado daqueles que estão nesse momento com dor. Aqueles que neste momento estão desesperados, com vontade de morrer. Cura, Senhor, onde dói. Cura no corpo e na alma. Cura os desequilíbrios psíquicos e emocionais. Senhor, reprograme a mente. Afaste os sentimentos ruins, os pensamentos ruins. Então tua cura vai se manifestando. E livres seremos, Senhor. Posso dar uma sugestão? Pegue a roupa do enfermo. Aqui me vem uma mulher que o marido bebia muito, mas daqueles homens ignorantes que nunca aceitava conversar. E essa mulher todo dia pegava a camisa desse homem, aquela que ele trocava no banho, e botava na frente do rádio. E ela disse: padre, foi com muita oração que meu marido largou a bebida. E ela disse: foi Jesus misericordioso.